De uma forma ou de algum jeito, se você pensar direito, eu também me sinto preso. Maceió e Beira, fui feito Rio Calmo, sempre segue o curso pra algum lugar. Yeah.